outro jamais haverá. Está no céu e ninguém roubará o seu lugar. Irresistível, infalível, dono do poder. Maravilhoso, magnífico, supremo, ser inigualável, incomparável é o seu poder. E nas nuvens ele em breve vai aparecer. Maravilhoso, glorioso, rei absoluto. Ele é todo santo, dominador do mundo. Senhor ressuscitado é o Pai de multidões, general de guerra, o príncipe da paz, Senhor onipotente, ele é o Deus que faz. Ele é todo santo, ele é todo santo, ele é todo santo e outro igual não há. Ele é todo santo, ele é todo santo, ele é todo santo, nada pode segurar. General de guerra.